diversos para enfrentar. Sinto em mim a força aumentar nesta nova aventura. Tudo ou nada, o que virá, e ao meu lado quem lutará. A batalha vai ser dura. Sempre resistir, tentar não cair, lado a lado novas forças conquistar. Neste multiverso, o meu universo é o mais forte, vou poder voar. O universo a defender, neste torneio do poder, eu vou lutar, talvez quebrar, mas sei que não vou desistir. O meu futuro conquistarei, vai ser mais fácil do que eu pensei. Basta querer, eu vou vencer, e o impossível conseguir. Porque isto é Dragon Ball Super, e até o Zeno vou surpreender. Bottom do Universo 6 demonstrou ser um grande adversário, mas não conseguiu fazer frente ao Son Gohan, que impressionou com a sua força. Tu defendes-te? Afinal, eu tinha razão. Eu estava à espera de apanhar um guerreiro como tu. Obuni era o último guerreiro do Universo 10. Son Gohan viu-se à mercê da sua técnica avançada. Vais lutar até ao fim. É isso que faz um verdadeiro guerreiro. Kame-ha-me! Todos os guerreiros do Universo 10 foram eliminados. Foi uma derrota completa. Então, sendo assim, o Universo 10 será agora totalmente destruído. Son Gohan pode ter levado o combate a sério, mas não pode deixar de lamentar a destruição do Universo 10 antes de seguir para o combate seguinte. O novo combate entre dois guerreiros poderosos está prestes a começar. Transcendente à velocidade da luz, Son Goku e It juntam forças. Tu és o It Universais? Sou eu. Eu sou o Dispo dos Soldados do Orgulho do Universo 11. E vou acabar contigo e com o teu no tempo. Então tu conheces o meu salto no tempo? Pelo meu universo e pela minha equipa, eu vou levar-te à justiça! Muito bem. Grande, podemos ir ajudá-lo. Tu não te preocupes com o Hit. Ele vai dar cabo daquele tipo num piscar de olhos. Desenvolvimento inesperado. O quê? O que é que aconteceu? Mas que confiança. Estou a ver que não é bluff. Mas é claro que não. Só pode ter sido sorte principiante. Ai, eu já estou irritado. Irritar-te só te vai fazer subir a tensão arterial. Aquele tipo é parecido com o Bills. Isso só quer dizer que também é parecido contigo, Champa, já que vocês são irmãos. Ah! Não Não é nada parecido comigo. Eu tenho uma cara angélica, cheia de estilo. O Bills e aquele tipo têm a cara que todos lhe devem e ninguém lhes paga. Como é possível um guerreiro como o Hit ser atingido? Está a lutar com um guerreiro do Universo 11. Ele tem uma equipa muito forte, tal como eu pensava. Estou muito impressionado, assassino Hit. Parece que um golpe não te derruba. Mas essa tua autoconfiança deixa-me muito irritado, muito mesmo. Ai! O Hit já apanhou duas vezes! Ah, os ataques de Deus são tão rápidos! Vadas, consegues ver? Sim, eu consegui vê-los. Ele não consegue usar a sua técnica assassina! O Hit está tramado! O Chapa está a ficar nervoso! Parece que o Hit era o grande trunfo da equipa. Ele é o suporte psicológico da equipa. Se o derrotarmos, o Universo 6 não vai resistir por muito mais tempo. Este combate já é nosso, não é? É rápido! Não conseguimos ver! Eu adicionei uma nova função no tablet divino. Assim podem ver todos os ataques em câmera lenta. Grande sacerdote! Grande eficiência! Eu não consigo ver o início do ataque. É como se ele usasse o salto no tempo contra mim. Este é o Dispo, comandante das tropas de choque. Os constantes combates fizeram-no ultrapassar a velocidade do som e da luz. É um guerreiro super rápido. Um verdadeiro justiceiro. Queres desistir? Já sei. Um pouco antes de eu usar o meu salto no tempo, e só por uns instantes, tu atinges uma velocidade sobre-humana. Correto, meu. Eu consigo acelerar a minha velocidade de movimento milhares de vezes num só instante, hein? Por isso é que eu não consigo ver. Agora vais ficar a pensar. Como é que ele consegue coincidir o ataque com o instante do salto no tempo? Vou ficar a saber em breve. Baixa esta guarda. Deve estar a brincar. O resultado será exatamente sempre o mesmo. O som. Quando eu uso o salto no tempo, o meu corpo fica tenso apenas por um momento. Tu consegues ouvir o som dos meus músculos quando eles vibram. Apanhaste-me, mas isso não quer dizer que tu consigas bloquear o meu ataque. Quando alguém faz um movimento, os músculos produzem som. E eu consigo ouvir mesmo antes de atacar. Então, a única coisa que temos de fazer é muito barulho, é isso! A minha vuvuzela! Depressa, vai buscar a minha vuvuzela! A tua ideia é ridícula. Ele deve conseguir distinguir as frequências e com certeza que ouve o som do alvo, mesmo entre outros tipos de som. Hã? Eu sabia disso. Um pouco antes do salto do tempo, há um momento em que o corpo dele fica tenso. É aí que o adversário ataca. Precisamente. Tu até podes bater o meu salto no tempo, mas não me vais derrotar. Falas muito, mas ainda não fizeste nada. É o que nós vamos ver. Já está, Greg. Não está, não. O Hit está a conseguir habituar-se à velocidade do Dispo. Como? Ele está a deixar-se atacar, mas consegue sempre evitar os golpes nos pontos vitais. Será que está a deixar-se atingir de propósito? É uma armadilha, Kunchi! Está bem, deixa comigo. Já não te restam alternativas. É o teu fim! Não pode ser! Conseguiu! Já está! Bispo! Olha, ele caiu! Pois tu é que não tens mais alternativas. Continua a cair! O quê? Ele tem um parceiro? Eu sou o Kunchi dos Soldados do Orgulho. Não vou deixar um colega de equipa ser derrotado por alguém como tu. Safaste-me de boa! Sim, sim. Ele fez uma transição dimensional para evitar o ataque. Este Tite não é um guerreiro qualquer. Ei! Essa coisa das cordas é contra as regras! Não podem não, fazer isso! Aquela Eu técnica não é considerada árbitro. Uma arma. Ele apenas está a usar a energia interior. Ok, mas que injustiça! Ele deixou-se ficar mesmo à beira para me fazer sair da arena. Eu vou juntar-me a ti. Não podemos permitir que nada te aconteça. Está bem. Assim será. Como queiram. Espera lá! Isso é jogo sujo, Universo 11! Kale, espera aqui! Califa, não pode ir! Tu precisas de descansar! Cala-te! Eu não posso ficar aqui sem fazer nada, não entendes? Eu tenho de ir ajudar o Hit! Desta vez vai ser o teu fim! O quê? O que é isto? És tu? Son Goku? Como é... Eu não preciso da tua ajuda. Mas eu não fiz isto para te ajudar. Hum? Mas ver estes dois a tentarem encurralar-te deixou-me cheio de comichões. Vamos dar cabo deles. Era o Deus Super Guerreiro. É muito mais rápido do que a forma de Super Guerreiro e consegue controlar melhor a energia do que o Super Guerreiro Azul. Ele evitou a eliminação do Hit. Vê se agradece, Champa. Eu não preciso que ajude os meus guerreiros. Os dois universos parecem ter juntado forças. É a nossa oportunidade de darmos cabo dos melhores guerreiros de uma vez por todas. Ouve, Son Goku. Aquele é meu. Não te metas. Então tenta impedir-me. Consegues mover-te depressa de forma contínua? Eu vou tratar-te da saúde. Tu és mesmo muito rápido. Agora percebo a dificuldade do Hit. Não tenho tempo para o teletransporte. Apanhei-te! Ele conseguiu ler os meus movimentos! A tua velocidade é mesmo impressionante, mas os teus movimentos são demasiado lineares. Se eu acertar na tua velocidade, consigo atacar-te. Este é o nosso Son Goku. E conseguiu aumentar a velocidade e a força ao transformar-se no Super Guerreiro Azul por uns instantes, mas felizmente agora está a cor de rosinha como eu gosto. Não me surpreende que consigas cortar as minhas cordas de energia. Tu largaste lixo por todo lado. Então toca-lhe para ver se é mesmo lixo. Vão explodir se eu lhes tocar? Exatamente. Ou seja, uma defesa impenetrável. Tu poderás conseguir parar o tempo, mas de certeza que não conseguirás aproximar-te de mim. Eu não vou aproximar de ti. O quê? Prometo que não vai doer muito. Ai, isto foi uma onda. Uma onda de choque. Ele conseguiu atravessar o campo de minas e acertar-lhe. Eu acho que é uma explosão de energia invisível capaz de afetar qualquer ser vivo. Foi o mesmo ataque que ele usou no combate contra o Son Goku. Ora, toma, Universo 11! O It é o melhor de todos os meus guerreiros. Não esperava menos de um guerreiro do Universo 11. Eles são mesmo muito fortes. Son Goku, agora vais trocar lugar comigo. Hã? Mas o que é isso? Eu usei o mesmo movimento de músculos do salto do tempo para te enganar, Dispo. Tu simulaste o salto no tempo para me obrigares a atacar-te e depois contra-atacares? Exatamente. Grande Hit! Muito bem, Hit. Eu vou usar o meu ataque contra ti. Mas não vai ser assim tão fácil! Cuidado, Son Goku. Ele está rodeado de... Não interessa! Idiota! Mas ele é louco! Tu usaste o salto no tempo? Usei. Sabes o que vou fazer a seguir? Dispo, estica as orelhas e ouve bem. O Dispo está a ficar muito confuso. Nestas lutas de grande velocidade, qualquer momento de hesitação significa derrota. Este combate já está decidido. Salta sozinho para fora da arena. Se não te consegues pôr de pé, eu ajudo-te. Minha palavra rendição não existe no dicionário dos soldados do orgulho. Nunca! Nunca! Então eu vou mesmo acabar contigo. Mas como é? Maldição! Retira-te por agora e espera pelo momento de atacar. Eu vou levar isto comigo. Deixo o resto contigo. Levantes a vergonha da derrota contigo. Raios! Raios! Só nos restam mais três. Nós ainda temos o Jiren e o Topo. Não precisas de te preocupar. O Kunshi do Universo 11 foi eliminado. Desliza, desliza! O Kunchi, onde é que ele está? Bom, quem será o seguinte? Quem será? Eu vou conseguir a minha vingança. A justiça será servida. Chega! Chega de brincarmos aos heróis. Não há justiça nem maldade. Resta-nos apenas a sobrevivência ou a destruição. Hit, tu estás cada vez melhor. Assim que aquele Dispo recuperar, eu vou dar cabo dele. Pode ser contigo? Está tudo bem? Ele é todo teu. Então e agora? Vais lutar comigo de uma vez por todas? Eu vou deixar de ir por agora, por me teres ajudado. Se nós os dois chegarmos ao fim, tu e eu vamos acabar por resolver as coisas entre nós. Claro. Son Goku e It, ao juntarem forças, conseguiram derrotar a coordenação eficaz da equipa do Universo 11 e reduzi-la a 3 elementos. O que irá acontecer no derradeiro confronto entre estes dois? O tempo que decide o destino dos universos termina daqui a 35 minutos! Son Goku, o treino do Tartaruga Genial está a dar resultados incríveis neste torneio. À frente dele estão os guerreiros do Universo 4. Tartaruga Genial, vais arriscar a vida ao usar esse ataque que pode ser fatal? Não faças isso, vais acabar por morrer! No próximo episódio de Dragon Ball Super, um combate desesperado. O sacrifício do Tartaruga Genial. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.